Onde está a carta de divórcio? Senhor, tu és meu redentor. Por minhas maldades fui vendido, mas em ti encontro amor. Chamei e tu me respondeste, teus braços sempre a me acolher. Teu poder é o que me sustenta. Em ti, Senhor, vou permanecer. Eis que tu és minha luz, quando a sombra me cercar, confiarei em teu nome, em ti vou me firmar. Teu braço forte me levanta, teu amor não tem fim. Perto está o meu justificador, em ti, Senhor. Em trevas não temerei, pois tua voz me dá a direção. Com o rosto firme eu seguirei, na certeza da tua proteção. Não me confundo, tu és meu guia. Cada manhã me faz ouvir. Em meio às lutas, a minha esperança em ti, Senhor, vou resistir. Eis que tu és minha luz, quando a sombra me cercar, confiarei. Teu braço forte me levanta, teu amor não tem fim. Perto está o meu justificador, em ti, Senhor, eu vou crer. Quem é meu adversário? Se tu és meu ajudador, em cada prova eu confio, teu amor é meu clamor. Eis que tu és minha luz, quando a sombra me cercar, confiarei em teu nome, em ti vou me firmar. Teu braço forte me levanta, você que tá piano. Chega também, 2 BPM.